Uma boa noite a todos. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 4. E a correspondência de Paulo aos Coríntios, ela é interessante, porque foi a igreja para quem Paulo mais escreveu no Novo Testamento. Você tem a 1ª Carta com 16 capítulos, a 2ª Carta com 13 capítulos. Só aí são 29 capítulos que Paulo dedicou a esta igreja. Você vai perceber, aos Gálatas, Paulo escreveu 6 capítulos. Aos Romanos, que Paulo escreveu muito, ele escreveu 16 capítulos. E aos Filipenses, foram divididos ali a carta dele em 4 capítulos. Então, aos Coríntios, Paulo escreveu muito. E grande parte do que Paulo escreveu para aquela igreja tinha que ver com a experiência pessoal do apóstolo em fundar aquela igreja, trabalhar quase 2 anos com aquela igreja, quando Paulo ficou ali em Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita, complicada, problemática. Era uma cidade portuária. Vinham pessoas de muitas partes do globo comercializar as coisas ali. Eles eram uma população rica, uma população sensual, uma população pagã. Todos os grandes desafios que nós vemos nas grandes cidades hoje já existiam de forma embrionária e de forma, entre aspas, primitiva na cidade de Corinto. E o título da mensagem que eu trouxe essa noite diz assim: Despenseiros dos Mistérios de Deus, Lições sobre Liderança Espiritual. Então vamos ler aí os versos 1 e 2 de 1 aos Coríntios capítulo 4. E assim diz a palavra do Senhor: Assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Por vezes, as traduções da Bíblia, elas vão se atualizando com o tempo. Existem palavras que vão caindo em desuso na linguagem comum. E despenseiro é uma dessas palavras que em breve vai não ser mais usada. A gente tem até dificuldade de entender o que é o despenseiro. O termo grego, eu não sou muito bom de grego não, mas ele é algo como assim, oikonomos. Não sei se ajudou alguma coisa para você, né? Mas esse termo ele ocorre 10 vezes em todo o Novo Testamento. O primeiro deles é em Lucas capítulo 12, verso 42. E naquele texto de Lucas, essa palavra é traduzida como mordomo. Mordomo já é uma palavra mais próxima da gente, né? É aquele homem que cuida, de repente, de uma casa. Ele é um mordomo, um cuidador. No mesmo livro de Lucas, no capítulo 16, nós temos a parábola do administrador infiel. E essa palavra administrador é a mesma palavra traduzida como despenseiro lá na carta aos Coríntios. Depois, em Romanos 16, verso 23, essa palavra é traduzida como hospedeiro. É aquele que hospeda alguém em casa. Alguém que recebe o outro em casa. Também, em Gálatas 4, verso 2, essa palavra é traduzida como curador. Essa é uma palavra do mundo da arte, né? Às vezes as exposições têm um curador. É aquele que organiza, é que está responsável por aquela exposição de pintura ou de escultura. Ele zela, organiza, ele cuida, ele dá o seu nome à exposição, ele é o curador. E também em Tito, capítulo 1, verso 7... 1 Pedro 4, verso 10 e em 2 aos Coríntios, esse termo é traduzido como despenseiro. O fato é que esse termo ele vai acabar significando aquele que possui alguma coisa, cuida dessa coisa e usa essa coisa junto com os outros. Então, no caso, Paulo fala pra gente que nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. Então, isso significa que nós possuímos mistérios de Deus, nós temos que zelar, cuidar, administrar esses mistérios e compartilhar esses mistérios com os outros. Agora, um outro problema é que o termo mistério, para a gente, ele tem uma conotação mística. Mistério é uma coisa assim sombria, oculta, que a gente não sabe definir muito bem. Agora, na palavra de Deus, esse termo ele tem um significado um pouco diferente. Significa sim o que é oculto, o que é difícil de ser conhecido, só que Deus revelou. Então a Bíblia fala do mistério do Evangelho, o mistério de Cristo, o mistério da piedade, o mistério da iniquidade. Tudo isso são coisas ocultas, profundas, muitas vezes do âmbito espiritual que a gente não enxerga. São mistérios. Mas Deus revela para nós esses mistérios. Ele nos revela que a origem do mal não está em Deus, mas no diabo. E que o diabo não foi criado como diabo, mas como anjo de Deus perfeito. Pelo processo de inveja, de engano, de mentira, de cobiça, ele se torna aquilo que ele não era. Um assassino, um mentiroso, um egoísta, um maligno. Isso é um mistério. É algo que a gente conhece como fruto da revelação que Deus nos deu. Assim também os mistérios da graça, da redenção, do que Jesus realizou na cruz. Um grande mistério. Da morte sai a vida. E a vida que sai da morte de Cristo é uma vida eterna. E esses mistérios nós os possuímos, nós temos que administrar eles, estar em contato com ele, desenvolver o nosso entendimento desses mistérios e também dividir esses mistérios com outras pessoas. Analisando dessa forma, a palavra despenseiro já perde o seu caráter enigmático. Ela se torna um sinônimo de mordomo, de um administrador, de alguém que cuida daquilo que Deus lhe deu. E Deus nos deu a sua palavra. Paulo começa o texto dizendo que os homens devem considerar os líderes, ou os cristãos, como ministros de Cristo. Portanto, tudo que a gente fala não deve estar baseado na nossa autoridade, na nossa opinião, nos nossos objetivos, e sim na palavra de Cristo, nas opiniões de Cristo, nos objetivos de Cristo. Isso é importante porque muitas vezes nós representamos mensagens que nós mesmos temos dificuldades de viver. É verdade ou não é? Nós somos cristãos, então, por exemplo, Jesus ensina a gente a perdoar quem faz mal a gente. Até 7 vezes no mesmo dia? Sim. Levar 7 tapas na cara da mesma pessoa. Você tem que perdoar ela? Tudo isso? Não, Jesus fala diferente. Até 70 vezes 7. Uma mensagem de perdão perfeito, de perdão absoluto. Seja o mal que for, o mal físico, o mal mental, espiritual, psicológico, sei lá o quê. Tá. Então nós somos os mensageiros do mistério do perdão, que Deus nos perdoou, que nós devemos nos perdoar. É fácil perdoar as pessoas? Claro que não. Nós temos dificuldade de perdoar as pessoas íntimas que nos fazem mal. O marido, a esposa, o filho, a filha, o pai, a mãe. Todos nós carregamos marcas das coisas ruins que a gente passou na vida. E muitas vezes isso envolve falta de perdão. Então, olha que interessante, quando a gente prega o perdão, não é porque a gente se coloca acima da humanidade e pretende que nós somos perfeitos em perdoar, nós não temos pecados nem defeitos, não. Mesmo a gente mesmo tendo dificuldade de perdoar, a mensagem é o perdão, e essa mensagem vem de mim para vocês, de vocês para mim, e acima de tudo, de Deus para nós. Porque a gente não age em nosso próprio nome. Não é porque eu sou bom em perdoar que eu falo para vocês perdoarem. Talvez eu possa ter tanta dificuldade de perdoar quanto vocês, mas mesmo assim, essa é a mensagem que nós devemos pregar. E importa que os homens entendam isso. A gente não age no nosso poder, na nossa autoridade, mas sim no poder e na autoridade, na verdade, de Jesus Cristo, o mestre do amor, do perdão, da graça, da paz, do amor, da redenção, sem com isso a gente querer dizer que nós somos os donos dessa mensagem. Agora, é interessante que nós somos, então, essas pessoas que têm o Evangelho. E eles assim, mas o que se requer das pessoas que têm o Evangelho? Que cada despenseiro seja fiel. E aqui está um ponto que nós não podemos fugir dele. A gente percebe infidelidade em nós, mas isso não é desculpa para a infidelidade. O que se requer? Que cada um seja fiel. Agora, alguns grupos dentro do cristianismo, eles enfatizam a fidelidade somente no sentido de obediência a alguns mandamentos ou algumas diretrizes de vida. Então, se Deus manda a gente amar, ser fiel é amar. Deus manda a gente perdoar, ser fiel é perdoar. Deus manda a gente guardar o sábado, ser fiel é guardar o sábado. Deus manda a gente devolver os dízimos, ser fiel é devolver os dízimos. Deus manda a gente cuidar da alimentação, ser fiel é cuidar da alimentação. Tudo isso é verdade. Só que não é só isso que é verdade. palavra de Deus diz assim: da minha boca sai tudo que é justo. Da boca de Deus. Então, para que eu seja fiel, eu devo me curvar diante de tudo que Deus diz. Se Deus diz que a gente é pecador, para que a gente seja fiel a Ele, a gente tem que reconhecer isso. Esse é um lado que às vezes a gente não lembra, né? A gente só lembra do lado que a gente tem que fazer. Temos que ser fiéis, obedientes, fazer tudo certinho, etc. E tudo isso é verdade. Que maravilha é poder crescer em fidelidade e chegar a um ponto de ter paz com Deus, paz com os irmãos, paz com as pessoas, por sermos fiéis a Deus. Mas essa não é a única mensagem. Aquele que é fiel precisa admitir a sua imperfeição e infidelidade em alguma coisa na sua vida. Isso não é desculpa para sermos infiéis em nada. Se eu sou infiel é porque eu escolho o mal, existe o mal em mim, eu acaricio ele e eu mereço o inferno por causa dele. Essa é a verdade. Ela não é suave porque ela me atinge. Ela é verdade. Só que aí que entra o Evangelho. Aqueles que merecem o inferno, Jesus oferece o céu. Pela cruz, pelo sangue que ele derramou por nós. Que nenhum de nós merece. E nessa relação com a cruz, através da oração, da fé, da fidelidade, nós vamos nos tornando aquilo que ele quer que a gente seja. Não é um processo fácil nem rápido, mas é um processo real e que transforma a nossa vida. E deve tirar da nossa vida mentira, vaidade, orgulho, imoralidades, roubos, ganâncias, ciúmes e tudo mais. E muito mais. Agora, Paulo vai continuar o nosso texto. E ele vai, vamos ler ali dos versos 3 até o verso 5. E ele vai dizer o seguinte: todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por um tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Paulo é um homem interessantíssimo e ele escreve assim, olha, que a gente deve ser reconhecido como as pessoas que agem em nome de Cristo, pelas verdades de Cristo, e nós temos que ser fiéis. Agora ele diz assim: mas eu não estou preocupado em que vocês me julguem e digam para mim: nossa, como você é fiel, como você é um bom cristão, como você é um bom apóstolo. Paulo não está procurando esse tipo de reconhecimento, reconhecimento da igreja, ou da sociedade, ou dos seres humanos. E ele diz: nem eu mesmo procuro me julgar, nem me dou por justificado, porque quem julga é quem? É o Senhor. Às vezes, a igreja considera os seus líderes como pessoas boas, salvas, que estão fazendo a obra de Deus, mas não conhece o coração dessas pessoas. E a gente pode até ter a impressão de que o fulano ou a fulana, as pessoas são fiéis. Essa é uma impressão normal, não precisa ser diferente. Só que não julgue nada antes do tempo. Da mesma forma que a gente não pode dizer que quem está bebendo, fumando, mentindo, roubando, roubando dinheiro público, vai se perder, porque a gente não sabe se a pessoa vai se arrepender, vai aceitar a Cristo ou não. Mil coisas podem acontecer. A gente não pode julgar antes do tempo. Lula vai para o céu? A gente não sabe. Da mesma forma, para o lado positivo também. Eu sou um servo de Deus? Você pode julgar isso? Não pode. Porque é Deus que sabe. E o plano de Deus inclui revelar plenamente na luz tudo o que está escondido nas trevas. E aí, a gente chora ou a gente ri com essa informação? Sinceramente, a Bíblia diz assim: não há o que está escondido que não será revelado. Você chora ou você fica muito feliz com essa informação? Sabe o que acontece? Nenhum de nós gostaria de ser desmascarado nos seus pecados. O pecado é vergonhoso, é ruim, é mau, é fútil, é maligno, é imundo, é triste, é vergonhoso. E todos nós temos pecado, mas nada há escondido que não será revelado. Não tem como ser diferente. Tudo que se faz escondido, tudo que se mente, tudo que se esconde, será revelado, porque tudo faz parte do plano de um Deus que é luz, e Ele desmascara as trevas. É por isso que a gente tem que se afastar de uma atitude hipócrita, de esconder os seus pecados e de justificar os seus pecados e de considerar os seus pecados pequenininhos, irrelevantes, como se não fossem pecados. Não tem como ser diferente. Nós somos maus, nós somos egoístas, nós somos pequenos, nós somos vazios, nós somos desobedientes, nós somos pior do que isso tudo, talvez. E é só nessa sinceridade consigo mesmo é que a gente pode olhar para Deus e de verdade dizer: me perdoa, me transforma e me usa. De outra forma, a igreja vira um clube dos hipócritas. Eu tenho todos os meus pecados que eu tenho, mas eu dou o dízimo, eu vou lá no sábado, eu prego, está tudo bem. Essa é uma armadilha satânica para a gente cada vez mais se justificar nos nossos pecados. Ah, todo mundo peca mesmo. Quem não mente, né, irmãos? Quem não tem algum desvio sexual, algum problema? Quem não tem, né? Quem que de vez em quando não acaba sendo desonesto em alguma coisa, pegando um dinheiro que não é seu, querendo não pagar o imposto, sei lá o quê? A gente começa a se justificar. E quando você justifica o pecado, você diz que ele é bom, você diz que ele é correto, você diz que ele vale a pena, e o salário dele é a morte. Não tem outro salário. Então, a sinceridade de compreender a nossa realidade é o único caminho. Agora, a Bíblia diz uma coisa interessante: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. De forma que, na sinceridade do arrependimento e da fé, todo pecado pode ser perdoado. E então, se tudo vai ser revelado, que seja revelado que eu fui um mentiroso, eu fui um imoral, eu fui um ladrão, eu fui sei lá o quê, mas eu percebi que tudo isso podia me dar prazer, vantagem e bênçãos, entre aspas, no mundo. Mas não era isso que satisfazia a minha alma, porque um espírito diferente veio até mim, e o nome dele é Espírito Santo. Se eu tiver que ser desmascarado, que seja, não tem problema, é tudo verdade, eu pequei, pequei contra o céu e diante de ti, e não mereço ser chamado teu filho. Mas é assim que Deus nos abraça, que Deus nos redime, que Deus nos salva. Qualquer outra coisa é conversa mole. O objetivo de Deus, acima de revelar as nossas ações pecaminosas, é revelar os desígnios dos corações. E aqui jaz a verdadeira razão de tudo que a gente faz. Por causa do problema do coração do homem, que a Bíblia fala, por causa do engano do pecado, por causa do medo da morte, por causa das seduções do diabo, por causa das seduções do mundo, o nosso coração acaba se tornando poluído de inúmeros medos, desejos, vontades, caminhos, disposições que carregam as marcas do pecado. E isso é uma coisa que não tem como a gente evitar. O que a gente pode fazer? Depois que isso tudo se oferece para nós, porque tudo está oferecido a nós, é que a gente no coração vai formar os nossos desígnios. Então deixa eu tentar ilustrar isso. Você pode ser um ladrão e ganhar bastante dinheiro. Essa é uma oportunidade que te está aberta na sociedade. Você pode sair na porta de um banco, ver uma mulher que tirou lá 3 mil reais. Em 5 minutos você ganha 3 mil reais dela. Ganha entre aspas, né? Você rouba dela. Essa possibilidade faz com que isso seja o desígnio do teu coração? Você pode. Isso se torna o desígnio, o teu objetivo? Então você vai planejar fazer isso, você vai comprar uma arma, você vai sei lá o quê, você vai ficar lá de espreita perto do banco, a hora que a mulher sai, você rouba o dinheiro dela. O que importa e o que torna, o que faz o nosso caráter e a nossa vida é esse desígnio. Não são simplesmente as tentações ou as possibilidades. A gente pode tudo. O diabo pode nos tentar com tudo. Mas e o desígnio do coração? Qual que é? É roubar? É matar? É mentir? É prevalecer contra os outros? É parecer ser o que não é para receber poder, prestígio, status? Agora, a gente dá os exemplos negativos e todos nós ficamos assim meio apreensivos, né? O pecado, as coisas ruins. Mas sabe que o desígnio do nosso coração não precisa ser pecaminoso, podre, imundo. Ele pode ser maravilhoso. está aberta a possibilidade para nós de olharmos para as pessoas com amor, com fé, com misericórdia, com graça, com carinho, com cuidado, com alegria, com valorização. A gente pode fazer tudo isso. Esse é o desígnio do nosso coração. Entendeu? Não é só para a gente ficar se maltratando com o mal, o pecado que tem, que todo mundo já pecou. Não! O fato é, o desígnio do nosso coração pode ser bom. E Paulo diz algo que a gente nem entende. E no fim, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Você louva a Deus? Já pensou Deus louvando você? E um dos exemplos onde Deus louva as pessoas é quando Jesus diz assim: vinde benditos do meu Pai, recebei o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Não é um louvor lindo esse? Cristo canta, já pensou que coisa linda? Para os benditos do seu Pai. Maravilhoso, né? A gente não lembra dessa perspectiva, né? Então, irmãos, existe uma recompensa maravilhosa para quem coloca no seu coração a fé, o amor e a esperança. Não desista de ter fé, de ter esperança e de amar as pessoas em amor a Deus. Vamos continuar a leitura do texto, versos 6 até o verso 13, e vamos ver o que a Bíblia diz para nós. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuramente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor do outro, um em detrimento do outro. Pois quem é que te faz sobressair? E o que é que você tem que você não tenha recebido? E se você o recebeu, por que te vanglorias como se não o tivesses recebido? Já estás fartos, já estás ricos, chegastes a reinar sem nós, sim. Tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, e vós, fortes. Vós, nobres, e nós, desprezíveis. Até agora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos trabalhando com as próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados o lixo do mundo, a escória de todos. A igreja de Paulo, ela era diferente da nossa igreja e vivia num contexto diferente do qual a gente vive. Paulo foi um homem que fez a igreja nascer, trabalhava de casa em casa, trabalhava nas ruas, trabalhava sob circunstâncias complicadíssimas, trabalhava com um povo ignorante, um povo violento, um povo pagão, um povo maldoso. E certamente que tudo isso não deve ser muito fácil e nem muito gostoso, né? Agora, Paulo fala algumas coisas bastante interessantes aqui. Ele evoca a questão entre ele e Apolo, que tem o contexto do que acontecia na igreja em Corinto. A igreja, muitas vezes, ela pode ser entendida, dentro do contexto lá dos gregos e dos romanos, como uma associação de homens livres, que tem as suas próprias regras e características. E obviamente que dentro desses grupos, existe hierarquia, existe aqueles que são mais famosos, aqueles que são menos, etc. Na igreja de Corinto se desenvolveu uma ideia de que o seguinte: você foi batizado por quem? Não, foi Apolo que trabalhou comigo. Apolo é um homem sábio, inteligente, trabalhador, abençoado. Então eu sou de Apolo. E você? Ah, eu sou de Paulo. Paulo que me batizou. Ah, mas Paulo é fraquinho, é meio esquisito, né? Ele perseguia a igreja, ele era judeu, aí ele matava a igreja. Você é pior, você é fraco. Começou a se desenvolver esse tipo de ideia dentro da igreja de Corinto. E Paulo vai dizer que ninguém deve se ensoberbecer em favor de um em detrimento do outro. Aí ele fala para a igreja assim: vocês são ricos? Vocês são reis? Que ótimo! Vamos todos participar da riqueza e do reinado de vocês. Que interessante essa ideia. A gente se torna sábio ou rico ou abençoado com as coisas que Deus nos dá, não é nunca para a gente posar de melhores que os outros. É para que os outros participem dessas riquezas com a gente. Da nossa sabedoria, do nosso dinheiro, do nosso cuidado, do nosso carinho, do nosso amor. É para isso que Deus nos deu amor. É para que, em havendo amor em mim, a Simone seja amada, o Wagner seja amado. Por isso que Deus pôs amor em mim, o Dionísio seja amado, cada um de vocês. Ele não me deu amor para que eu me coloque aqui numa redoma e me sinta agora o mestre do amor, porque eu tenho assim um pouquinho de amor, ou um pouquinho de sabedoria, um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de qualquer coisa. É isso que Paulo está tentando despertar a igreja a entender. As nossas bênçãos são nossas, são de todos nós. E se a gente pensasse assim, e se a gente cresce assim, se a gente vivesse assim, certamente não haveria soberba, arrogância. E aí Paulo vai dizer, não ultrapasse o que está escrito. Deus diz, amem uns aos outros. Mas ele não diz para a gente julgar quem não ama de acordo com o que a gente pensa que é o amor. Tomara que todos fossem ricos, que todos fossem abençoados, que todos fossem sábios, que todos fossem verdadeiros e que todos participassem das bênçãos de todos. Paulo fala uma coisa interessante também. Ele diz assim, olha, para mim me parece que Deus pegou os apóstolos e colocou eles lá em último lugar. Porque ele pregava para as pessoas que Cristo salva, porque ele teve uma experiência de salvação real, genuína e poderosa com Deus. E agora ele vê aqueles para quem ele pregou sendo arrogantes por causa da salvação, ou quem sabe sendo equivocados em alguma coisa por causa da salvação. E a igreja de Corinto tinha muitos problemas, problemas de moralidade, com sexo, com dinheiro, com idolatria, carne sacrificadas a ídolos e um monte de coisa. E Paulo vê, olha isso, ele diz assim, olha, eu me sinto o último dessa história, porque fui eu que tive a revelação, fui eu que tive a visão, fui eu que tive a experiência, eu que ensino esse povo, e olha aí, como é que eles são. O povo é um povo complicado, o ser humano é complicado. E ele se sentia como um último, como um espetáculo aos anjos e ao universo. E quem sabe essa seja a verdade. Mesmo porque os últimos que acabarão no fim sendo os primeiros. Essa é a lógica. Agora, na comparação que Paulo faz, ele se sentia um louco e os outros se achavam sábios. Ele se sentia fraco e os outros se achavam fortes. Ele se sentia que ele era desprezado no meio da igreja, mas os outros se sentiam nobres. Sabe, mas Paulo era um louco, era um fraco e era um desprezível. Mas o que ele fazia? Ele pregava o evangelho, não importava fome, sede, nudez, violência, problema que ele passava, injúria, perseguição, calúnia. E ele diz, eu sou considerado um lixo. Alguém se identifica com Paulo? Fazendo o melhor, somos considerados os piores, inclusive na nossa sociedade. Nós fizemos uma campanha de distribuição do livro A Grande Esperança, lembram? Em vários lugares do Brasil e do mundo. Aí eu e a Simone estávamos na internet esses dias aí, eu peguei um vídeo de um cara que pretendeu falar mal desse livro aí. Ele recebeu uma cópia do livro e ele diz assim, e aí ele vai fazer as considerações dele e tal. Aí ele fala assim, esse livro aqui é uma porcaria e tal, e mal sabe você que no fim você tem que dar o dízimo. Olha só como que a mente da pessoa considera o livro. Não, esse livro aqui não tem verdade, é um lixo que só tem por objetivo que os outros deem o dízimo. Calúnia, mal compreensão. Será que ele sabe que na igreja adventista a gente estuda a Bíblia e não pede dinheiro para os outros? Claro que a fidelidade é fato e é um nosso privilégio sermos fiéis, mas todo mundo sabe que esse não é o nosso padrão. Você vai entrar aqui dessa igreja, você vai sair daqui, ninguém vai te extorquir dinheiro. Mas eles não sabem disso. E a gente sofre isso na pele, os cristãos verdadeiros sofrem isso na pele. E dentro dessa realidade, o que é que Deus nos pede? Bendizer quem maldiz a gente, suportar quem persegue a gente, procurar conciliação com quem fala mal da gente, trabalhar, fazer o nosso melhor para que Cristo volte, o resto é resto. Para terminar, versos 14 a 20, a palavra de Deus diz assim, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como em toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E assim conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Paulo estava passando um problema seríssimo na igreja de Corinto. Questionamentos à sua autoridade, à verdade do que ele pregava, ao seu apostolado. E como é que a gente age numa situação dessas? Como é que a gente... Se eu fosse um pastor de uma igreja assim, e eu fosse escrever uma carta para essa igreja, o que eu ia falar para eles? Vocês são uns ingratos, uns maldosos, uns pecadores que vocês queimem no inferno. Só que a gente esquece como é que Paulo abordou a igreja de Corinto. Ele diz assim: sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da graça que vos foi dada em Jesus Cristo, porque vocês estão ricos nele, de toda palavra e de todo conhecimento, de maneira que não vos falta nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de Jesus Cristo, seu Filho. É assim que Paulo começa a carta aos Coríntios. Eu louvo a Deus pela graça que Deus deu para vocês. Vocês têm conhecimento, vocês têm a palavra. Que Ele vos faça irrepreensíveis para o dia da volta de Jesus. E qual que era a situação de Paulo com os Coríntios? Um povo ingrato, falando mal dele, interpretando mal ele, dizendo que Apolo era melhor, que não sei quem era melhor. Apolo, ele era um grande orador. A Bíblia diz que Paulo era fraco na palavra. A palavra dele é fraca, e a aparência dele também. Aí a sua igreja te chama de mau pregador, feio, esquisito, estranho, tem dúvida se o que você prega é verdade ou não, e você ama essa igreja, você trabalha por ela, como por nenhuma outra. Esse é Paulo. Grande exemplo, né? Um despenseiro dos mistérios de Deus. E o objetivo dele não era envergonhar os coríntios. O objetivo dele era admoestar uns filhos a quem ele amava. Desse texto sai a palavra preceptor, né? Quem estudou em colégio adventista conhece o trabalho dos preceptores. Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra na minha vida antes de ir para o internato. O preceptor é aquele que cuida, gerencia, organiza, mais ou menos parecido com o despenseiro também. Mas ele diz, você pode ter milhares de preceptores, mas pai é um só. Eu, pela pregação do evangelho, vos gerei. Vocês são filhos meus na fé. E venham me imitar. Essa questão de imitar o ser humano, ela é delicada, porque não tem nenhum ser humano que é o padrão de toda a verdade, de todo o amor, de toda a justiça. Paulo mesmo dizia que ele fazia o mal, que ele não queria, que ele era um pecador. Então nós não devemos imitar o pecado. Mas Paulo esclarece isso pra gente. Ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, verso 1. Nós devemos imitar Paulo naquilo que ele imitava a Cristo. É assim que nós devemos colocar diante de nós. Paulo termina esse capítulo dizendo assim: olha, tem pessoas aí na igreja cheias de soberba, falando mal, pensando mal e fazendo mal. Mas se Deus quiser, qualquer hora Deus vai me dar a oportunidade de visitar essa igreja aí, de novo. E eu quero conhecer, não é a palavra, eu quero conhecer o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus não é palavra, é poder. E aqui a gente termina a nossa reflexão como despenseiros dos mistérios de Deus. Deus nos dá palavras, mas Ele nos dá mais do que isso. Deus nos dá fé, Deus nos dá amor, Deus nos dá verdade, Deus nos dá graça, Deus nos dá força, Deus nos dá ânimo. E tudo isso não é só palavra, é poder, é verdade. É obra de Deus na nossa vida. E são essas coisas que nós devemos levar, não só a palavra, porque de palavra a gente está cheio. Como eu digo de forma costumeira, eu acho que pregar é a parte fácil da história. E eu reconheço que eu tenho dificuldade de ser esse despenseiro dos mistérios de Deus de forma mais coerente, mais poderosa, mais verdadeira. E eu quero pedir a Deus que tenha misericórdia de mim, me use E quero pedir a Deus as mesmas coisas por você. Que tenha misericórdia, que te use, que te abençoe, que te guarde, que te faça fiel e feliz. E se você deseja aceitar esse apelo, esse desejo, que você possa se colocar em pé e orar enquanto a Simone vai cantar o último louvor, medita na letra, busca a Deus, pede para Ele que você seja essa pessoa que Ele quer que você seja, que te prepare para tudo que vai acontecer na tua vida até você morrer, e se você não morrer, até a volta de Jesus. E assim que você seja uma bênção, um despenseiro, uma despenseira dos mistérios de Deus, onde quer que você for. Amém. Pai do céu, eterno e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra e pela Tua verdade no nosso meio, Pai. Obrigado porque o Espírito Santo nos traz tudo isso no nosso coração, para que possamos ser despenseiros fiéis dos Teus mistérios, do Teu amor, da Tua graça, da fé, da verdade, do Evangelho. E que assim seja na vida de cada um de nós e que nesse caminho o Senhor nos visite com o Teu poder e com o Teu amor, Pai. Toca nas nossas necessidades, do nosso corpo, da nossa alma, da nossa família, do nosso espírito. De forma que o Senhor faça uma obra linda em nós e através de nós, na nossa comunidade também, Pai. Salva a gente, salva outros através de nós. E tudo através de Cristo, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Dá-nos uma ótima noite de descanso, abençoa-nos e guarda-nos. Que a Tua graça nos baste para a salvação, em nome de Jesus. Amém.